solidariedade e tolerância. Kardec deixa bem claro nesta máxima que nós devemos nos movimentar o tempo todo, fazer alguma coisa em favor do semelhante, desenvolver atividades no campo do bem, procurar cumprir aquilo que Deus espera de nós, isso pela solidariedade e pela tolerância. Se tivermos amor ao trabalho, ele nos parecerá lazer. Eu estou comentando isso porque em O Livro dos Espíritos, na terceira parte que trata das leis morais, há uma coisa interessante que talvez nem sempre o estudioso de doutrina tenha percebido, que Kardec, no início dessa terceira parte, ele comenta que quando se fala que o amor é a lei suprema de Deus e que nós devemos exercitar o amor para que possamos cumprir os mandamentos divinos, pode soar um tanto vago. Será que não haveria uma maneira de trocar isso em miúdos? E Kardec mesmo sugere ao mentor, não poderíamos desdobrar a lei do amor em 10 leis morais a serem observadas, como essa lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de destruição, lei de sociedade, as 10 leis morais apresentadas por Kardec. Então, será que nós não poderíamos desdobrar o amor em relação a esses aspectos? Então, eu diria que, se tivermos amor ao trabalho, ele nos parecerá lazer. Costuma-se dizer que quem gosta do que faz está sempre de férias. Você está fazendo aquilo que você gosta de fazer. O que cansa, o que desajusta, o que compromete a própria estabilidade física e psíquica é você estar fazendo aquilo de que não gosta. Agora, nem sempre nós fazemos aquilo de que gostamos. Eu, por exemplo, trabalhei 30 anos no Banco do Brasil. Se vocês me perguntarem, era a sua profissão ideal? Claro que não. Eu gostaria de ser médico ou de ser professor, que são atividades onde a gente está fazendo alguma coisa pelo semelhante, onde nós nos realizamos no desdobramento dessa atividade. Agora, o bancário não, lida com dinheiro, com pagamento, recebimento, contas. Então, para mim, não seria o ideal. Mas eu sou muito grato ao Banco do Brasil, do qual fui funcionário, acho que me serviu muito bem, e eu servi muito bem o banco. Embora eu não estivesse fazendo aquilo que seria o ideal para mim, eu nunca me senti mal no banco, porque eu sempre procurei gostar daquilo que eu estava fazendo. Procurei ver os aspectos melhores, trabalhar no sentido de melhorar as condições de serviço, fazer sugestões, desenvolver iniciativas. Então, consegui trabalhar 30 anos fazendo alguma coisa de que, em princípio, eu não gostaria de fazer, mas que eu aprendi a gostar. E, graças a isso, trabalhei tranquilo, sem ter problemas nenhum, porque trabalhar gostando do que você faz não é trabalho, é lazer, é como se você estivesse se divertindo. Se tivermos amor ao próximo, a solidariedade está presente e estará presente em nossos dias. O que falta realmente é amor. Infelizmente, nós temos a capacidade de conviver com o sofrimento alheio sem que ele nos afete. É uma coisa lamentável isso. Na periferia das cidades, na periferia de Brasília, por exemplo, garanto que há milhares e milhares e milhares de famílias que padecem necessidades, que vivem abaixo da linha da pobreza, famílias miseráveis. E eu acho interessante, uma das características do egoísmo humano é a capacidade que nós temos de conviver com isso. A gente lamenta, coitado, sofre tanto, mas o que é que você está fazendo para melhorar isso? O que você está fazendo para mudar esse quadro? Você está realmente se empenhando? O que é que falta? Amor, porque se eu tivesse amor pelo semelhante, eu passaria a vida toda trabalhando em favor dessas famílias, procurando fazer alguma coisa. Então é preciso que nós desenvolvamos o amor. Pensemos um pouco em desenvolver a capacidade de exercitar a solidariedade para que efetivamente estejamos cumprindo aquilo que Deus espera de nós. Se tivermos amor ao companheiro de ideal, não nos será difícil preservar nosso relacionamento com os valores da tolerância. O problema é esse, a gente não tem amor legítimo pelo companheiro. Ou a gente gosta dele enquanto ele faz como a gente quer. Se ele faz diferente, deixamos de gostar. Isso não é ter amor, né? Na verdade, nós estamos gostando de nós mesmos na figura do companheiro. Ele faz o que a gente quer. a partir do momento em que ele deixou.